You want to turn your tune jack in. Chega essa um pouco perto de mim. Acredito que nunca me senti assim. Tivemos mais gente e menos gente a cantar o refrão, não sei porquê. Olá, minha, quero me tratar de ti. Antes de mais, espero que tenham gostado desta viagem pelos 10 anos de história da TAFEP, uma viagem musical. Proponho-vos uma última viagem esta noite, uma viagem pelo nosso Portugal. Vai ser a nossa última música desta noite e chama-se Retratos de Portugal. Estão ensinadinhos. Espero que gostem. Retratos de Portugal. Que negra sina ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim, no meu viver de estudante. Nesse fogaste tempo de amor que deu-me a paz, era o melhor, era o mal das conquistador das raparigas. De cá para o ar, cadê seu leão só para amar? E eu sai-me ralar e tudo mais eram cantigas. Hey! E uma delas me prendeu, deixá-las eu era queixar. Até ao dia em que apareceu essa traidora de franja. Sempre a tenis, foram as gãs, e um bengalão, e a descarada, a babiar com outros pais, e a dançar nos reais para namorar, ver folgar, cantar fado. O pau em toda a minha fé, quem mal encanta e me abria, e chega a ser bonito até na radiotelefonia. Quando é tocado com vigor, vem atirado, e em vigor é belo fado, ninguém há quem lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção para nos vibrar. E eis a razão de eu ser doutor e ser fadista. Olarilo, olela, com este não há nenhum tomate em Portugal. Louvado 31, ai, olarilo, olela, como este não há nenhum debate em Portugal. Louvado 31. Eu vou mal ou vou bem, cada bonança está cantada, triste e prisioneira, ansiosa e de graças ao caminho, e trazer-nos o caminho de Oliveira. E com ela a boa nova que nos traz, como a trova anunciar a paz. No pombal a pomba branca da bonança está coitada, triste e prisioneira, ansiosa de viadas ao caminho, e trazer-nos o caminho de Oliveira.